este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Estamos iniciando o programa Visão Espírita, que vai ao ar pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. Programa patrocinado pela USE de Santa Bárbara do Oeste e conduzido por Alain Diniz Souza, Geraldo de Tarso e Luiz Pessoa Guimarães. Todas as dúvidas podem ser apresentadas pelo telefone 3463-5255 e 3463-5068 e serão esclarecidas durante o programa. Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 19 anos da divulgação da filosofia espírita. Na realidade, o programa foi inaugurado no dia 13 de março de 1999. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Como sempre trazemos no começo das nossas atividades, algumas perguntas que foram dirigidas a Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier e são primores da literatura espírita, essas respostas do Emmanuel, e a cada semana eu trago uma pergunta, uma resposta, que nos ajudam muito a entender várias nuances da própria vida. Pergunta-se a Emmanuel no livro O Consolador, questão 349. Fraternidade e igualdade podem, na Terra, merecer um só conceito? Resposta de Emmanuel. Já observamos que o conceito igualitário absoluto é impossível no mundo, dada a heterogeneidade das tendências, sentimentos e posições evolutivas no círculo da individualidade. A fraternidade, porém, é além da assistência mútua e da solidariedade comum, sem a qual todo progresso no planeta seria praticamente impossível. O Emmanuel sempre trazendo luz aos nossos entendimentos, e ele consegue colocar numa linguagem de fácil compreensão, nos traduzindo que essa noção da igualdade absoluta não existe. A igualdade existe nos seus direitos, nas suas buscas, mas não no sentido absoluto. E ele destaca que a fraternidade é a lei da assistência mútua. Que a gente possa guardar isso no coração, utilizar na prática e viver melhor. Muito bem, meus amigos, estamos no dia 22 de abril de 2018, domingo, uma linda manhã do outono brasileiro, em Santa Bárbara do Oeste, e aqui estamos prontos para começar mais uma vez um programa que fala sobre o Espiritismo. Na técnica de som, sempre com sua simpatia e competência, Vinícius Júnior Pires. E hoje temos duas moças que nos ajudam aqui nos bastidores, a Raquel e a Rose. Quaisquer dúvidas, liguem para a Rádio Brasil, 3463-5068, 3463-5255. E no exercício de reflexão, que é sempre essa introdução aos nossos estudos, eu tenho aqui explorado o livro Emmanuel, é o quinto livro da coleção de Chico Xavier, psicografado no ano de 1937, e que traz lições maravilhosas. Muitas vezes você vê que a maneira da escrita é um pouco característica da época, Mas assim, a essência da lição é muito profunda. E hoje é o terceiro programa que eu trago algumas informações que o Emmanuel fala sobre a mediunidade. A primeira vez foi há 2 semanas atrás, em que falamos quem são os médiuns na sua generalidade. Na semana passada, falando as oportunidades do sofrimento. E hoje falamos da necessidade da exemplificação. Tudo se voltando para a educação mediúnica, para o enriquecimento moral, intelectual, instrutivo daquele que se propõe a uma atividade prática dentro da doutrina espírita e tentando entender o que na realidade é o médium. Então o Emmanuel vai trazendo lições, tópicos, insinuações e vai abrindo a nossa mente para um entendimento maior. Escreve Emmanuel dessa vez sobre a necessidade da exemplificação do próprio médium. Todos os médiuns, para realizarem dignamente a tarefa que foram chamados a desempenhar no planeta, necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando, para alicerce de suas vidas, o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia de sua ação depende do seu desprendimento e da sua caridade, necessitando compreender em toda a amplitude a verdade contida na afirmação do Mestre: dai de graça o que de graça receberdes. Devendo evitar na sociedade os ambientes nocivos e viciosos, podem perfeitamente cumprir seus deveres em qualquer posição social a que forem conduzidos, sendo uma de suas precípuas obrigações melhorar o seu meio ambiente, um exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Não deverão encarar a mediunidade como um dom ou como um privilégio, e sim como bendita possibilidade de reparar seus erros de antanho, submetendo-se dessa forma com humildade aos alvitres e conselhos da verdade, cujo ensinamento está frequentemente numa inteligência iluminada que se nos dirige, mas que se encontra igualmente numa provação que, humilhando, esclarece ao mesmo tempo o espírito, enchendo-lhe o íntimo com as claridades da experiência. Como eu disse no começo, é o terceiro tópico que trago sobre a mediunidade, e o Emmanuel destaca nessa lição ensinamentos muito profundos, em que o médium, sendo o intermediário entre um plano e outro plano, é fundamental que ele procure se identificar com Jesus. E quem é Jesus? Costumo dizer sempre nas minhas conversas que precisamos conhecer mais Jesus. Não aquela figura descrita, fechada, que as religiões nos oferecem, mas um Jesus que deve ser buscado na sua essência, nas reflexões, nos seus ensinamentos, nas lições que ele deixou, no evangelho que muitas vezes é mal interpretado e muitas vezes não lido, apenas repetido. Então é essa identificação que o médium necessita para iniciar o seu processo de mediunidade. Mais adiante, ele diz que o médium deve melhorar o ambiente onde vive pela influência moralizante dos ensinamentos que assimilou. E finaliza dizendo que a mediunidade não é um dom. Isso é preciso que todos nós que militamos na doutrina espírita compreendamos. O médium, ele tem a possibilidade de reparar seus erros utilizando o benefício dessa sensibilidade. Então, dessa maneira, abrimos o programa com muita alegria. E eu estava achando que eu ia iniciar de outra maneira, mas agora eu posso dizer: muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que nós aqui estamos acompanhando esse programa e mais uma vez podemos passar esse domingo juntos falando a respeito da doutrina dos Espíritos. Bom dia a todos. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Geraldo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Vinícius, que está de volta aí. Tirou férias, né, Vinícius? Isso é bom demais. E bom dia a Rose, né, que está lá nos assessorando no 3463-5068. E aqueles que estão nos acompanhando pela União Rádio Web, nosso aplicativo gratuito que você pode baixar no seu celular, no seu smartphone. Bom dia a todos, que a gente possa ter um programa fantástico. Daqui a pouco a gente comenta a história da mediunidade. Você sabe que a mediunidade, muitas vezes quando a gente se apresenta espírita para alguém não espírita, uma das primeiras perguntas que a pessoa faz é assim: você é médium? Verdade. Como se fosse obrigado por praticar, estudar o espiritismo, ser médium. Né? E mediunidade é só uma ferramenta que o espiritismo usa. Tem muitos estudantes, estudiosos do espiritismo que nem sentem um ventinho do lado da orelha. Né? Não tem nenhum tipo de mediunidade assim expressamente marcante. Então, é uma ferramenta. Isso não constitui o que é o espiritismo. Tanto é que tantas outras doutrinas estudam e utilizam da mediunidade, mas quando a mediunidade é bem utilizada, né, nós realmente podemos muito, mas como ferramenta de evolução, como Emmanuel comenta no livro. Só comentando o que o Alan falou sobre a Rádio Web, todos os nossos ouvintes da Rádio Web, no próximo domingo, nós não vamos transmitir o programa Visão Espírita. Nós vamos transmitir o Haroldo Dutra e vai começar às 9 horas, né? Então, atentem para isso. Normalmente você pega o aplicativo a partir das 9h30, mas no próximo domingo começa às 9 horas. Então, nós vamos transmitir toda a apresentação do Haroldo Dutra aqui em Limeira, né, Alan? Isso, em Limeira. Isso, e vai ser transmitido o Haroldo Dutra, o nosso programa, somente pela Rádio Brasil. E é bom deixar claro que o Haroldo Dutra Dias é um dos maiores palestrantes, porque pode ter alguém que não o conheça, né? É um dos maiores palestrantes espíritas do Brasil, um indivíduo muito bem formado e muito bem preparado para representar a nossa doutrina espírita. E ele tem atraído muita gente, realmente tem mais de 2.000 pessoas que vão assistir em Limeira. Então a gente aqui, eu e o Luiz, faremos o programa na rádio convencional e a União Rádio Web vai transmitir essa palestra do Haroldo, que vale a pena ser ouvida. Ela será gravada e posteriormente vamos acabar nos utilizando dessa palestra dele. Muito bem, eu acho que começamos bem. E eu, particularmente, eu gosto muito do assunto de mediunidade, porque todos nós somos médiums. A mediunidade não é um domínio do espiritismo. A mediunidade existe em todas as religiões. E é muito comum a gente ouvir assim: ah, fulano precisa desenvolver mediunidade. Não, todo mundo precisa desenvolver mediunidade. Só que é com o tempo, com as situações, com os seus momentos, respeitando-se cada um. Né? Muito bem, meus amigos. Agora, vamos lembrar que o Centro Espírita é o lugar adequado para o estudo do espiritismo. Então, você que está nos ouvindo, necessita pegar as obras básicas, alguns outros livros e estudar, fazer questionamento em seu grupo espírita, incentivar a todos para essa busca. O espiritismo é uma doutrina que não existe professores. Você nunca vai ser um indivíduo classe A, classe B dentro do espiritismo. Todos nós somos aprendizes, um pouquinho mais velhos, um pouquinho mais jovens, mas todos nós somos aprendizes querendo crescer dentro da doutrina. Peço ao Vinícius que coloque a prece inicial na voz da Terezinha Oliveira. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, com essa linda prece, estamos aptos a começar o programa com seu primeiro bloco, estudando o livro Vinha de Luz. E hoje, mudando um pouquinho, eu faço a leitura, o Alan faz o comentário. Vamos falar do capítulo 35, Alan e queridos ouvintes. É muito interessante, o capítulo chama Que Pedes? E o Emmanuel seleciona uma frase de Jesus registrada no Evangelho de Lucas. Jesus diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E Emmanuel, pegando esse texto de algumas palavras, meia dúzia de palavras, o Emmanuel escreve assim, e eu sempre quando eu leio, eu tenho a impressão do Emmanuel dizendo para mim, e cada um tem essa impressão do Emmanuel dizendo a si mesmo. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões? Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente? Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios? Os vaidosos reclamam louvores? Os invejosos exigem compensações que lhes não cabem? Os despeitados solicitam considerações indébitas? Os ociosos pedem prosperidade sem esforço? Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço? Os revoltados reclamam direitos sem deveres? Os extravagantes exigem saúde sem cuidados? Os impacientes aguardam realizações sem bases? Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros? Essencialmente considerando, porém, tudo é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueça de que talvez, nesta noite, pedirá o Senhor a tua alma. É, meu querido, da onde que está essa frase inicial? É no Evangelho? Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 20. Olha que interessante, rapaz, eu leio e releio esses negócios e eu não lembro dessa frase. Mas, olha só que interessante. Ontem, eu estava com a casa lá, tinha 12 meninas amigas da minha filha. Elas foram lá fazer uma oficina com a minha esposa lá, de ovo de Páscoa e tal. Tava uma festa lá das meninas. E eu ali, de secretário-geral, serve isso, pega aquilo, ajuda aqui. Ajudante-geral. Ajudante-geral, né? E aí, a hora que elas foram embora, a casa ficou vazia, né? E a minha filha, inclusive, foi com elas, aí ficou vazia, eu e minha esposa. Aí eu falei, minha esposa, né? Eu falei, nossa senhora, né? Que alegria nossa, né? Poder conviver com essas meninas, poder conversar, brincar, ajudar na educação delas, com pequenas parcelas, mas ajudando, né? E eu falei para minha esposa assim, falei, quanto que nós temos para agradecer a Deus? Ontem à noite eu falei isso. Né? E hoje cedo eu acordei falando para minha esposa, né? Obrigado, Senhor. Quanta coisa eu tenho para agradecer nessa vida. Eu me sinto agradecido a Deus por cada experiência que eu tenho, inclusive as experiências difíceis, porque elas que me fazem sair de uma zona de conforto e ser melhor e tudo mais. E eu não consigo realmente pedir. Se eu peço alguma coisa, eu peço meio com vergonha, porque eu não mereço pedir. Eu tenho tanta coisa na minha vida que pedir eu acho que é luxo da minha parte, é egoísmo, é vaidade, sei lá o quê. E o Emmanuel, ele conseguiu fazer a lista dos vícios dos pedintes ali, né? O perfil da humanidade. O perfil da humanidade, que é um peditório constante, nunca acha, é uma insatisfação constante, né? É algo assim que... E aí, qual é esse fechamento que eu achei fantástico? É assim, ó, que louco, esta noite eu vou pedir tua alma, né? Olha como que ele fala aqui. Não te esqueças de que talvez nessa noite pedirá ao Senhor a tua alma. Então, o que acontece? Deus espera só uma coisa da nossa encarnação. Que a gente, ao retornar ao plano espiritual, esteja melhor do que quando veio. Espiritualmente falando. Só isso. Só que a gente quer fazer uma troca, uma barganha com Deus, pedindo tudo para a vida física, e não gastando energia nem um pouco com a vida espiritual. Para gastar energia com a vida espiritual, é necessário se rever, é necessário se conhecer, né? Tá lá no portal de Delfos, lá há muito tempo escrito, conhece-te a ti mesmo. Essa é uma frase que está lá, todo mundo sabe repetir a frase, mas ninguém faz esse processo interno de mergulho dentro de você mesmo e saber o que você tem que estar melhor. Então, o estar melhor não é em relação a ninguém, é a você mesmo. Então você tem que viver, porque você não sabe o dia da morte desse corpo físico, como se fosse hoje o último dia. Dentro de que situação? Estar bem com todo mundo, fazer o melhor que você pode e ter a consciência que você está se esforçando em estar com seu espírito melhor. Se for convocado hoje, se a minha alma for convocada de volta, eu tenho que ter a paz de saber que eu fiz o meu melhor. E eu acho que é isso aí que dá para a gente falar desse texto. Eu acho que o Luiz pode completar alguma coisa aí. Não é à toa que a codificação explicita, né? Devotamento e abnegação, né? É exatamente isso. Quando nós aprendermos a negar a nós mesmos os nossos desejos, nossos anseios, nós vamos aprender isso tudo. Porque isso aí é o típico criatura que não tem a mínima vivência de espiritualidade, né? E para acordar para a vida. E eu lembro sempre, eu lembro muito, a música que a gente cantava na igreja presbiteriana, né? Essa música continua até hoje comigo, porque ela marcava muito. Ela dizia exatamente assim: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Nossa, que bonito. Que bonito, Luiz. Muito bacana. Quando eu selecionei esse texto, eu selecionei, acho que graças a Deus a gente é muito ajudado, porque no livro O Céu e o Inferno, o Kardec vai abordar uma situação que se chama Doutrina dos Privilégios, onde as pessoas acreditam que estão onde estão porque Deus achou que você devia ser assim em detrimento do que está ao seu lado, como se fosse uma doutrina de privilégios. E todos nós, o Emmanuel coloca bem, o que, que você pede? Quer dizer, ele está questionando o seu petitor. O que, que você está pedindo? Você não sabe nem o que você está pedindo. Oh, meu Deus, me dê paz. A paz é você que vai conquistar. Ah, me dê saúde. Então, cuide do seu corpo, trate-o bem. Ah, me dê equilíbrio. Então, você passa a ter disciplina mental. Não existe uma mágica que acontece na vida como uma fada que apareça, faça plim. Pronto, a partir de agora, todos os seus problemas estão resolvidos. Se não está resolvido, 80% está resolvido. Não existe solução mágica. Eu, há um tempo atrás, eu repito isso porque é muito interessante. E sempre que eu posso, eu divido isso com os meus amigos. Há uns 5 anos atrás, um colega meu, médico, acabou tendo o diagnóstico de um adenocarcinoma de sigmoide, um câncer. E é realmente uma surpresa, né? Em geral, os médicos são um pouco mais atentos com a própria saúde. E foi pego de surpresa um tumor, graças a Deus, foi resolvido. Mas naquele momento, como se fosse um raio que caísse na cabeça dele com o diagnóstico. E eu, junto com um amigo meu, o Dr. Carvalho, e ele se aproximou desse colega que teve o problema, a situação do adenocarcinoma, e falou uma frase, embora não sendo espírita, ele falou: meu amigo, essa situação ela é sua, ela não é minha. Isso foi uma coisa que você desenvolveu ao longo da vida, sei lá por quê. Então você tem é que saber conviver com essa situação e superar essa situação. Sem ser espírita, sem ser religioso, ele deu a senha. Você tem que resolver o seu problema, porque isso é uma criação sua. Não foi maldade de Deus, não foi o azar, não foi só a genética, pode até ter e tem, o câncer cada vez mais se torna genético, mas ele é genético por um lado, mas existe um outro mecanismo também que acelera, diminui todas essas doenças. Então, o que pedes à vida? E muitas vezes a gente pede sem falar, Luiz. Ou melhor, na maioria das vezes você pede sem falar. Pelo seu olhar, pelo seu comportamento, pela sua fala, você está pedindo que aconteça ou que não aconteça alguma coisa. Então, acho que o Emmanuel ficou olhando e falou, o que você está fazendo da sua vida? Eu acho que esse é o grande questionamento do Emmanuel. Muito bem, meus amigos, então conseguimos acabar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. E eu coloquei essa frase aqui, que foi uma frase que um amigo meu disse, o Alain, o novo ideal é a mudança de padrões. Muito bem, meus amigos. A gente sempre lembra, o Luiz lembrou aqui, a semana que vem será um domingo especial. Mas você que não conhece, baixe no seu celular o aplicativo da União Rádio Web. É um aplicativo azul. É a primeira rádio espírita de nossa região, 24 horas no ar, divulgando uma programação de alto nível. A União Rádio Web reproduz na íntegra, ao longo da semana, o programa radiofônico Visão Espírita, de todos os domingos, transmitido pela Rádio Brasil de Santa Bárbara do Oeste. E domingo que vem, estará transmitindo, no horário do programa Visão Espírita, a palestra... Das 9 horas. Das 9 horas, é verdade, das 9 horas. A palestra de Haroldo Dutra Dias, é um mineiro muito capacitado, vale a pena ouvir. E sempre lembrando também que nós temos uma página no Facebook, entre lá, leia, estude, questione, pergunte. Esse é o objetivo dessas mídias que nos fazem divulgar a filosofia espírita. E lembrando também da União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, como a patrocinadora oficial, a mais empenhada em trazer e deixar o programa vivo todos os domingos, por um trabalho imenso. No dia 9 de abril, a Isabel me mandou um zap, dizendo que a Banca do Livro Espírita fez 2 anos. E, graças a Deus, com sucesso, muita gente contribuindo, pessoas que a gente não tem como agradecer, porque são colaboradores anônimos, voluntários, que vão lá, gastam o seu tempo e vai vendendo um dinheirinho ali, acaba sendo uma grande parcela da sobrevivência do programa Visão Espírita na Rádio Brasil. Muito bem, meus amigos. E além da USE de Santa Bárbara, tem a USE de Americana também, com o Clube do Livro Espírita José Rampazzo, um outro modelo da União das Sociedades Espíritas, e atende pelo telefone 3468-3711. E outra, a Pet Life Clínica Veterinária, na Rua General Osório 287, Centro de Santa Bárbara do Oeste, e atende pelo telefone 3628-8700. Exatamente 10 horas e 1 minuto, e aqui estamos aptos a começar o segundo bloco do programa Visão Espírita. E aqui deixa eu fazer eu sempre gosto de fazer essas pequenas introduções e observações. Hoje eu estava vindo para o programa e fiquei pensando, né? Eu estava, o que falar nesse momento da introdução do céu e inferno? E a leitura que eu fiz, que toda a obra de Kardec, toda, e particularmente o céu e o inferno, é um exercício de reflexão. Parece que o Kardec, ele pensa alto, parece que ele está conversando consigo mesmo e com alguém, e ele vai, puxa vida, isso e aquilo, e isso vai ajudando a gente a entender cada mecanismo e cada situação. Então, aqui ele está abordando as penas eternas, porque algumas religiões têm como verdadeiras penas eternas. O que é pena eterna? É aquele indivíduo que, se ele não se enquadrar dentro de alguns parâmetros, ao morrer, ele vai ter uma pena eterna. Ele vai sofrer eternamente. Eternamente é que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Ele vai sofrer daqui 10 anos, 100 anos, 1.000 anos, 10.000 anos. Ele vai sofrer eternamente. Então imaginem vocês vendo alguém sofrer eternamente. Aí o Kardec... E que carrasco, hein? Que maldade. O todo carrasco ele aplica a pena, a pessoa morre e acaba. Essa aí não. Fica aplicando, não deixa morrer e continua aplicando. Aí o Kardec ele começa a pensar, junto, eu vou dividir Allan e Luiz, eu vou fazer tópico por tópico. Nesse primeiro tópico, o Kardec fala assim, que até agora, ele, nos outros tópicos, ele combateu a pena eterna com ideias. E muito bem combatido. Agora, mais do que isso, vamos mostrar os fatos positivos, ou seja, os exemplos. Ele fala o seguinte, primeiro questionamento que a gente deve fazer, Allan e Luiz, é o seguinte, o espírito progride ou não? Ou existe alguma situação em que ele não progride? Por que o Kardec faz essa pergunta? Se o indivíduo não foi enquadrado dentro desse padrão para ir para o paraíso, e ele morre, e ele vai para o inferno, existe a possibilidade do progresso desse espírito no inferno? Essa é uma pergunta que o Kardec faz. Porque se existe progresso, tem que ter uma reconsideração. Ele progrediu. Aí o Kardec diz, se o espírito progride, a eternidade das penas é impossível, porque ele progrediu. A assimilação dele e o entendimento da dor se modificam ao longo do tempo. Então ele não vai ter o mesmo sofrimento. E se ele não vai ter o mesmo sofrimento, ele está saindo do inferno. Então, eu queria colocar para vocês esse questionamento. Luiz, o que você acha disso? A colocação de Kardec é exatamente aquilo que acontece com a penalidade. Né? Quando nós sofremos a dor, nós progredimos. Por isso que a dor não pode ser eterna. Porque se nós progredimos, nós já saímos debaixo do jugo da dor. Não precisamos mais da dor. E uma outra coisa, Allan, que o Kardec coloca, existe uma variedade de aptidões morais e intelectuais. Não só hoje, como também ao longo do tempo. Como será avaliado se irá ao inferno ou ao céu um aborígene da Tasmânia, comparado com Allan Diniz Souza, que está em Piracicaba, vivendo todo o progresso científico, com a possibilidade da filosofia, de crescer. As condições dos dois são iguais, Allan? Outra coisa, o que nós temos hoje é muito diferente do homem que viveu no século XVII. Nós temos um tipo de oportunidade, ele tem outro. E aquele indivíduo que foi do ano 1, que era analfabeto e que morava numa tribo africana, por que que você recebeu tudo isso e ele recebeu aquilo tão pouco? Meu querido, é assim, ó. Primeiro que eu não concordo com isso aí, então já... Mas vamos partir dessa forma. Segundo que... Exatamente, Kardec ele está fazendo uma reflexão muito lúcida. Comportamento, ele é muito ligado à moral. Moral é ligado a um acordo coletivo de um grupo que vive em sociedade. Então, dentro de um grupo, moralmente uma coisa é aceita, no outro não é aceita. Eticamente, é diferente. Eu posso ser ético num grupo moral diferente do que eu vivo hoje. Ser ético é manter com que os meus valores pessoais sejam preservados apesar da moral que eu estou convivendo. Então, esse processo da onde eu nasci, da onde eu vivo, independe para se analisar uma pessoa. Ele pode ter nascido no meio de uma floresta e ser ético ali naquela floresta. E pode ser imoral com aquela sociedade ou em relação à nossa moral. Então, a moral ela é muito de grupo por grupo. Então, o que o próprio Kardec fala, houve muita confusão entre as leis escritas no Velho Testamento com as leis criadas para os homens, com as leis de Deus. Então, as leis de Deus são umas, as leis dos homens são outras. As leis dos homens são alinhadas à moral vigente daquele grupo social. As leis de Deus são atemporais, elas são eternas, porque é uma lei que não pode mudar, porque senão Deus não é eterno. Então as leis divinas, elas são as leis que são desde quando são. Não tem como deixar de ser. É o que é. Moralmente, nós vamos encontrando leis e costumes diferentes tempo a tempo. Mas o padrão de comportamento, que é esse que nós falamos no começo, de a cada dia você ser melhor do que você mesmo, amanhã melhor do que hoje, e depois da manhã melhor do que amanhã, esse processo é o processo que todo mundo devia viver em qualquer grupo social, seja ele de qual tipo for. Não, você tem razão mesmo, essas colocações são extremamente procedentes. Mas o que me veio aqui à cabeça é que o Kardec, ele quer destacar as diferenças que existem entre todos os lugares. E até eu faço uma provocação ao Luiz, que o Kardec coloca assim: os elementos, as situações, as condições de felicidade de um homem que vivia na Mongólia no século I são diferentes dos elementos, das conquistas, dos pensamentos de um homem hoje que vive em Nova York. Como é que essas duas pessoas, o que, que é felicidade para um e o que, que é felicidade para o outro? E esse é o questionamento. Como é que isso vai ser avaliado se só tem uma vida e depois o destino está traçado, céu ou inferno? Então, na realidade, o que Kardec coloca aí é mostrando o absurdo desse pensamento, né? Esse pensamento, para ele ser válido, ele deveria ser válido para todas as épocas. E Kardec mostra que, num determinado momento e em determinadas condições, onde aquele ser, ele não tem condições de, e os recursos que nós temos hoje, não poderia sofrer a mesma penalidade. O argumento é racional, é um argumento elaborado por um pensamento que hoje já é completamente absurdo, né? Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E esse homem dos inícios do tempo não tinha conhecimento, não tinha a prática que nós temos hoje, né? Então, realmente é uma ideia completamente absurda que nós temos que esquecer. Mas tem muita gente que acredita nisso. Sim, claro. Eu vou até ler. Até hoje que me chamam da atenção quando eu falo que não existe o inferno aqui no programa. E aí o Kardec fala assim nesse item 19: é incontestável que a alma atrasada moral e intelectualmente, como a dos povos bárbaros, não pode ter os mesmos elementos de felicidade, as mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, como a alma cujas faculdades estão largamente desenvolvidas. Se, portanto, estas almas não progredirem, não podem, em condições mais favoráveis, gozar da eternidade, senão de uma felicidade, por assim dizer, negativa. Então, o que ele quer dizer, assim, são condições e são assimilações e são percepções diferentes do que seja felicidade. E a alma que foi criada naquele tempo teria muito menos chance do que nós temos hoje. Exatamente. Era analfabeto, não tinha conhecimento de nada. Não, o espiritismo não existia. Exatamente. Agora, a partir do momento que você raciocina, você observa que essa mesma alma, através da reencarnação, ele tem mais chances e chances mais elaboradas para evitar que isso aconteça. E aí ele dá sequência, Alan, que ele fala assim, a progressão dos espíritos. Por estar de acordo com a rigorosa justiça, chegaremos, pois, à conclusão de que as almas mais adiantadas são, de fato, as atrasadas de outro tempo, com progressos posteriormente realizados. Mas aqui atingimos a questão magna da pluralidade das existências, como meio único e racional de resolver essa dificuldade. Façamos abstração, porém, dessa questão e consideremos a alma sob o ponto de vista de uma única existência. O que ele quis dizer aqui, Alan, é que assim, só existe um meio de a gente entender o progresso, é a pluralidade das vidas. Se não houver a pluralidade das vidas, não tem como haver o progresso. É esse o questionamento que ele faz. Não, o questionamento é bem pertinente, né? Então, ele está desenvolvendo uma linha de raciocínio para mostrar o absurdo, né, dessa forma de pensar que acredita numa condenação eterna por uma falta que não é eterna. Né? É relativa. É relativa. Então, é mais ou menos assim, eu roubei um copo d'água que eu estava morrendo de sede e eu vou me afogar em águas profundas do inferno, quentes, até o fim da minha vida por causa daquele copo que eu roubei. qual o contexto que eu roubei? Por que que meu espírito naquela hora, em vez de pedir, roubou? As culturas, né, diferentes. Exatamente. Então, é muito complicado. A gente vê pelo nosso próprio entendimento, né? Numa encarnação só, quantas vezes a gente, jovem, você quer estrangular alguém que fala uma besteira para você, né? E quando você vai ficando mais maduro, você fala assim, puxa vida, né? Ele não merece nem a minha atenção, né? Porque tá falando uma besteira tão grande. Então, eu não dou mais a importância para aquela besteira e deixo o cara com o problema dele. Numa encarnação. Agora, você imagina em misturas, em níveis culturais de convivência, diferentes épocas. Como que nós vamos acreditar numa pena eterna dessa aí? É isso que ele está querendo desenvolver. Ele está desenvolvendo um raciocínio e fala assim, veja se cabe, é possível a gente acreditar numa pena eterna para uma falta que não é eterna? Perfeito. Inclusive, Alan e Luiz, ele me fez refletir, eu não sei se cabe isso. Tem tribos selvagens que fazem parte da cultura deles, eles matarem outros e comer a carne do outro. Na cabeça deles, isso não é um pecado, não é um erro, faz parte do contexto que eles estão. Às vezes, inclusive, é uma lógica, né? Porque se já que matou, não vai jogar fora, come. Come. Por exemplo, um indivíduo que morou no Brasil no século XVIII, ele tinha escravos. Para as leis da época, não era pecado ter escravo, era o normal ter escravo. Esse indivíduo que viveu tendo escravo, vai para o céu ou vai para o inferno? Agora pega você hoje e faz um trabalho escravo. Você vai ser preso, condenado, 50 anos de cadeia, mas naquela época era certo. E se for um cara que reencarnou daquela época, ele vai dizer, puxa, aquela vez eu tinha escravo, não fui para o inferno e agora hoje... Então, como é que se avalia o grau das culpas, Alan? O grau da culpa ele é relativo ao grau de entendimento do que você está fazendo. Então, quando você entende e compreende que o que você está fazendo é ruim... Tanto é que eu falo uma coisa, viu, Gerardo, em palestra, que nós, como evolução espiritual, estamos vivendo na época mais difícil da evolução espiritual hoje. Porque até alguns anos atrás, nós errávamos por ignorância. Agora, nós sabemos o que é certo e errado. E continuamos errando. Por quê? Já não é mais por ignorância. Erramos agora sabendo que estamos errando. A falta agora é maior do que aquele erro da ignorância. O erro da ignorância não é nem... É um erro perante nós que não somos ignorantes naquele assunto, mas para ele não, é uma atitude normal. Agora, quando você sabe o que é certo e errado e ainda não escolhe fazer sempre o certo, é um momento complicado. Porque quando a gente passar esse nível e chegar no nível de regeneração, o certo vai ser o melhor, vai ser sempre o certo a fazer. A tendência nossa de fazer o bem é muito maior. Então aí o progresso do espírito vai ser acelerado. Então nós estamos agora no ponto de convergência entre o que nós fomos piores ao que nós podemos ser melhores. E está exatamente na nossa mão o conhecimento do que é certo e errado e a escolha de fazer o certo e errado. Já não podemos falar que é ignorância. Agora eu vou fazer uma provocação para o Luiz. Você viu, tá na mídia, os processos que estão acontecendo no Brasil, um juiz, para processar e condenar alguém acusado, ele vai seguir os trâmites normais de um processo. Tem as acusações, tem as provas, tem as averiguações. Embargos convergentes. Embargos, um monte de situação. E depois de tudo avaliado, ou ele condena ou ele absolve, né? Como avaliar essas condenações à eternidade das penas numa realidade de hoje e numa realidade de 2000 anos atrás, Luiz? Por exemplo, então a nossa justiça ela é mais completa do que a justiça divina? Não, é exatamente o contrário, né? A gente sabe que a nossa justiça é uma justiça de conveniências. Então hoje, por exemplo, se você observa a nossa justiça... Você observa que o juiz, ele julga, mas ele não faz as leis. E as leis foram formuladas por aqueles que tinham interesse em se proteger. Quer dizer, então você veja como o homem maquina, né? E nem esse vai para o fogo eterno, é só um temporário, né? Como ele maquina. Eu vou cometer o crime, agora eu preciso pensar na hipótese desse crime ser descoberto. Aí então eu vou ter foro privilegiado, né? Então você vê a maquinação feita para, inclusive, proteger caso o seu crime fosse descoberto. Então, tudo premeditado. É tudo premeditado. A lei humana é horrível. Por quê? Porque ela defende interesses. E isso não é privilégio do Brasil. Normalmente, quando não defende esses interesses políticos do nosso tempo, ele desenvolvia interesse de classe, né? Então, por isso que, na realidade, a justiça é um aparato caríssimo, mas é um aparato que é formulado para dar caráter de seriedade, de normalidade para alguma coisa que eu formulei com uma intenção. Então você observa o quanto o nosso intelecto manipula em nosso próprio benefício. E você veja que essa coisa é tão séria que, por exemplo, criam-se lobbies no interesse de se criarem privilégios. E agora existem, inclusive, os lobbies dos evangélicos. Quer dizer, aquele que deveria moralmente ensinar, dar o exemplo, também entrou na briga. Vamos criar um lobby nosso também, né? Então, realmente, a coisa está de tal forma comprometida, tão seriamente, que está na hora de parar e começar de novo. E aí o Kardec dá sequência no raciocínio, agora no item 20, em que ele faz um exemplo positivo, em que ele faz uma situação hipotética que é da nossa realidade do dia a dia. Ele fala assim, figuremos um rapaz de 20 anos, porque quando ele faz essa colocação, ele está colocando assim, penas eternas versus progresso do espírito. Dá para juntar as duas coisas? Então ele fala, figuremos um rapaz de 20 anos, desses que comumente se encontram, ignorante, viciado por índole, cético, negando sua alma e a Deus, entregue à desordem e cometendo toda sorte de malvadeza. Então, ele traçou um perfil de alguém perdido, na droga, no vício, seja lá o que for, totalmente fora do bom senso. Esse rapaz encontra-se depois num meio favorável. Ele faz uma abstração, faz de conta que ele foi levado num meio adequado. Trabalha por orientação de outros, instrui-se, corrige-se gradualmente e acaba por tornar-se crente e piedoso. Eis aí um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida, exemplo que se reproduz todos os dias. Aí, mais velho, esse homem morre. Ele vai para o céu ou para o inferno? Ele vai para o céu, porque ele se converteu. De acordo com as regras que ele está colocando aqui, ele vai para o céu. Por que que ele vai para o céu? Porque ele se converteu, ele instruiu, ele melhorou. Muito bem. E se esse indivíduo, aos 20 anos, tivesse um acidente e morresse? Ele iria para o céu ou iria para o inferno por causa de um acidente? Onde está a justiça? A justiça do momento, né? Quer dizer, então, ele mostra exatamente a falha dessa justiça aplicada da forma como se propõe. Então, mostrando exatamente que aí você está colocando um fato dentro de uma mesma existência. Aí, quando você raciocina para esse mesmo espírito várias existências, né? Aí você vê que realmente foge exatamente dessa injustiça que a lei poderia propor. Esse raciocínio é a provocação que o Kardec faz. Ele fala, você tem filho, o Alan tem filho. Se amanhã, Alan, a sua filha fizer alguma coisa que não deve, o que você vai fazer com ela? Você vai conversar, orientá-la e vai dar uma nova chance. Claro, né? Ou você vai mandar ela para o fogo eterno? Nunca. O que você vai fazer com a sua filha se errou? Vai dar uma nova oportunidade. Então, todos os raciocínios que o Kardec faz nos levam à pluralidade das existências, das novas oportunidades. Eliminação total da questão da pena eterna. Então, vocês veem que essa doutrina é como se fosse aquele castelo de areia feita na borda do mar. A água vem e vai caindo. Não tem como sustentar essa ideia, né? E aí o Kardec continua. Segundo a doutrina das penas eternas, nessa situação do rapaz, teremos um homem salvo somente pela circunstância de viver mais tempo. Circunstância, aliás, fragilíssima, uma vez que um acidente qualquer poderia tê-lo anulado fortuitamente. Desde que sua alma pôde progredir em um tempo dado, por que razão não mais poderia progredir depois da morte? Isso é um outro questionamento. Eu pergunto a vocês, o espírito progride depois da morte? Agora, mas eu queria levantar, agora vou devolver a bola para você. Fora das penas eternas, né? Dentro do pensamento espírita, esse espírito, mesmo se tornando crente, mesmo se corrigindo, ele vai ter dar conta daquilo que ele fez. Sem dúvida. Então, o Livro dos Espíritos é muito claro, né? Ele diz assim, não só você tem que fazer o bem, como você vai ser responsável por todo o bem que você deixou de fazer. É, eu responderia assim, eu gostaria até de ouvir o Alan depois. Tem um zap aí que circula do Divaldo Pereira Franco, em que ele fala sobre o perdão das ofensas. Ele faz uma comparação assim, faz de conta que eu devo 10 mil reais para o Alan e não pago. Ô louco. Não pago. E eu não reconheço. E toda vez que você vem me cobrar, eu fico bravo com você, não quero que você me cobre, embora eu deva. Aí tem um dia que fala, Alan, realmente eu reconheço que eu devo a você, me desculpe. Você pode até me desculpar, mas eu continuo devendo 10 mil. Eu vou ter que pagar esses 10 mil. Se não pagar hoje, eu tenho que pagar amanhã. Então, o Luiz lembrou muito bem. Aí ele se converteu. Maravilha, reconheceu os erros dele, só que ele tem que pagar o que ele fez de errado. Então, embora sejamos amigos, eu lhe devo 10 mil, né? E veja bem, pagar fica um termo assim meio pesado. Saudar. Né? Pagar não é a palavra, né? E o alívio que a pessoa busca... Consciência. É consciencial, não é em relação ao que foi feito. Não é Deus que cobra, é o cara não é que Deus se... E cobra, né? A gente vai ver aí no mesmo céu e inferno, né? Nós vamos ver na parte que vai chegar... Nós vamos ver aí nessa... Chama... Como que chama? Código Penal da Vida Futura, né? Ele fala que a pessoa primeiro tem que se arrepender. Mas depois ela tem que reparar. Sim, tem que reparar. Para depois regenerar. A regeneração é a extirpação do mal do coração. Agora, já pensou? Primeiro tem que me arrepender. A pessoa arrependida do que fez, ela vai ter que reparar. Após a reparação, eu consigo eliminar o mal do meu coração. Existem algumas seitas, doutrinas, religiões, que acreditam que numa... confissão a alguém, teoricamente, com o poder de Deus na Terra, só de eu confessar o mal que eu fiz a outro, ele consegue me absolver. Ele não consegue me absolver. Ou ele vai reparar com a pessoa que eu falhei? Absolver você e reparar aquela, né? Ele vai reparar. Então, ele se me absolve e vai reparar o que eu fiz? Aí, beleza. Essa é a teoria da confissão da igreja. Mas ele não repara. E a reparação, às vezes, é feita com penitência. Penitência, mas como que eu vou fazer? Olha só, eu fiz um mal para alguém. Eu vou fazer a minha penitência para reparar o mal do outro? Eu não vou reparar o mal do outro. O mal está feito. O mal está feito. Eu tenho que ir lá com o outro. Tá com ele nas costas ainda. Não, não funciona, né? Não cabe isso. Eu tenho que reparar com a pessoa que eu fiz o mal. Agora, para reparar com aquele que eu fiz o mal, imagina só, nessa encarnação eu matei alguém. Eu vou preso até. Sou lá condenado, cumpro a minha pena. Resolvi o problema? Não, porque eu matei o cidadão que está morto lá. A família, eu com né? ele, não, com ele, não vou nem falar nem nas implicações sociais. Com ele eu não reparei. Eu reparei pelas leis do mundo, cumpri uma pena. Ele está morto. Na outra encarnação, se ele permitir, se ele me perdoar, se ele me der a oportunidade, a gente vem junto outra vez para eu reparar o mal que eu fiz a ele. E pode ser que ele não venha. Então, às vezes, para reparar um pode caso ser que ele desse não queira, aí, né? Vai 300, 400 anos. Alan, Jesus definiu isso quando o cara foi fazer a oferta dele. Ele disse, vai, reconcilia-te com o teu inimigo depois vem fazer. E ele fala assim: reconcilia-te com o outro enquanto você está a caminho com ele. É, exatamente. Porque senão, quando outra vez você vai estar a caminho com ele? Perfeito, excelente. Daqui 300, 400 anos? Olha que coisa difícil para reparar. Então, às vezes, a gente nasce numa família, e falando exatamente a nossa visão espírita, ao lado de uma pessoa, pai, mãe, irmão, sei lá o quê, que a gente tem uma antipatia natural enorme. Por que será? Então, cabe ali um esforço de convivência com esse antipático, porque ou você fez mal a ele ou ele fez mal a você, não sei. Não é de graça, né? Não é de graça a antipatia natural. Então, repare com ele enquanto você está a caminho com ele. Inclusive, ele faz uma consideração para encerrar, Luiz. Ele fala aqui das doutrinas dos privilégios, que em algumas religiões falam assim, não, mas aquele indivíduo recebeu a graça de Deus, foi iluminado e ele se converteu e virou um santo. Aí ele cita assim, por exemplo, Paulo de Tarso, que para nós é uma figura maravilhosa, mas quando você vê a história dele, ele matou Estevão, ele fez parte da morte. Eu não matei ninguém, eu sou melhor ou pior que ele? Nisso só. Legal. Isso só. Que fique bem claro. Não, porque o grande... Você sabe que uma vez eu fiz uma palestra onde eu falava assim, o que nos falta para fazer a conversão igual Paulo? Porque a conversão de Paulo é uma conversão de extremo esforço. Ele saiu do lado A pro lado B inteirinho. A ponto de, no final da vida, a gente vai encontrar lá na carta Gálatas, ele falar, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ele já tinha adotado o padrão Cristo inteirinho na vida dele. Mas olha o esforço que ele fez. Ele foi preso, apedrejado, maltratado, humilhado, escorraçado lá da casa do pai, dos amigos, perdeu a noiva. Olha quantos reveses passou na vida dele para ele se tornar Paulo. É. Então, nós estamos dispostos a fazer a mesma jornada para virar Paulo nessa encarnação? A primeira mal-estar, você volta para trás. Primeira dor de barriga, você volta correndo. Mas, por outro lado, Jesus apareceu para ele, né? Mas porque viu nele potencial de transformação. Sim. Mas ele viu. Demonstre potencial de transformação, que Jesus aparece para você também. Opa! Mas demonstre potencial de transformação. Não, primeiro vou me trontar na tribuna, né? Excelente. Então, tudo isso que nós estamos discutindo são reflexões, são pensamentos, para a gente entender que tudo na vida tem que ter esse diálogo, esse entendimento, essa busca. As penas eternas não cabem mais. Eu acho que é um assunto que foi realmente esgotado. Não tem mais necessidade, não cabe mais essas considerações. Muito bem, vamos lembrar que o programa Visão Espírita precisa da sua ajuda também, através de um depósito identificado, numa das contas que todos os programas falamos. Você pode contribuir com 5, 10, 20, 200, quantos reais você quiser. Ainda estamos em débito com a rádio, estamos atrasados na nossa mensalidade. Então, se você puder nos ajudar, nos ajude. As contas bancárias são Banco Santander, agência 0210, conta corrente 13001714, dígito 0. Essa é a principal, preferencial. É a preferencial. E as outras duas contas emprestadas pelo Luiz Pessoa Guimarães, Banco do Brasil, agência 0056, dígito 6, conta corrente 24326, dígito 4. E o Banco Itaú, agência 5189, conta corrente 71850, dígito 4, ambas as contas da cidade de Piracicaba. Muito bem, agora vamos para a música de boa qualidade que deu tempo do Luiz escolher. O que será que me dá, que me bole por dentro, será que me dá, que brota a flor da pele, será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos a me atraiçoar, e que me aperta o peito e me faz confessar, o que não tem mais jeito de dissimular. e que nem é direito ninguém recusar, que me faz mendigo, me faz suplicar, o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será, será que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito um aguardente que não sacia, que é feito estar doente de uma folia, que nem 10 mandamentos vão conciliar, nem todos os ungüentos vão aliviar, nem todos os quebrantos, toda alquimia, e nem todos os santos será que será, porque não tem descanso, nem nunca terá, porque não tem cansaço, nem nunca terá, porque não tem limite. Por que será que me dá, que me queima por dentro? Será que me dá, que me perturba o sono? Será que me dá, que todos os tremores me vêm agitar, que todos os ardores me vêm atiçar, que todos os suores me vêm chacar, que todos os meus nervos estão a rogar, que todos os meus órgãos estão a clamar, que uma aflição medonha me faz implorar, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem juízo. Agora o Luiz vai ter que dizer que música é essa e quem cantou. Será que será? Do Wagner. Wagner. Oh, excelente música trazida. Ramalho. Elba Ramalho. Elba Ramalho. Muito bem, meus amigos. Muito bem, estamos agora 10 horas e 35 minutos, aptos a começar o terceiro bloco do programa, que é o bloco destinado ao estudo da mediunidade também, né? E estamos aqui estudando o livro Estudos Espíritas do Evangelho, da coleção de livros da Terezinha Oliveira. É o sexto livro, e hoje vamos iniciar o capítulo 15, em que a Terezinha aborda sobre as viagens de Jesus. E ela faz aqui uma coisa muito interessante, ela coloca o mapa da Judeia da época, algumas cidades, e os trajetos que Jesus teria feito, e mais ou menos a distância de um lugar para outro, explicando as razões de cada viagem. Tudo isso também é uma maneira de mostrar que nós estudamos também isso, essas partes interessantes da história, que traz sempre alguma luz para quem lê. E eu vou fazer uma pequena leitura, passo a bola a Alain e Luiz, Luiz e Alain vão fazendo os comentários. Terezinha escreve: nos mais ou menos 3 anos de seu ministério, Jesus, narram os evangelistas, fez cerca de 50 viagens, umas muito curtas, outras de muitas léguas, com a duração de semanas e até meses. Nuns poucos casos, sua rota foi bem indicada. Em outros, não ficou bem claro o caminho que seguiu ou por quais vilas e cidades passou. Também há cidades e lugares mencionados pelo nome, cuja situação hoje não pode ser mais determinada, infelizmente. Aí aqui tem um mapa que ela mostra e ela divide as viagens número 1, número 2, mapa A, mapa B. E ela vai, e o ideal seria que você que está aí fosse vendo esse mapa e vendo os deslocamentos de Jesus. Então, essa primeira viagem ela define como número 1 do mapa A, e ela cita aqui o mapa. Ela fala assim: a primeira das viagens de Jesus foi quando saiu de Nazaré da Galileia, onde morava, e foi ter com João Batista às margens do Rio Jordão para ser por ele batizado e reconhecido como o Messias. Provavelmente tomou uma das rotas do Vale do Jordão, passou a Val, que era o lugar onde pouco fundo no rio, perto de Adamá, e continuou pela bem trafegada estrada que o acompanhava pela margem leste. Encontrou-se com João em Betânia de Além Jordão, ou Betabara, citada pelo escritor cristão 2 séculos depois. Deve ter sido um local perto de uma das principais vias de tráfego. O que me chama a atenção quando eu fiz essa primeira leitura é que essa era a realidade da época. Assim convinha que naquela época Jesus fizesse esse tipo de atividade. Eu imagino que se Jesus estivesse hoje aqui, talvez ele não utilizasse esse mesmo mecanismo. Mas, num sentido geral, Luiz e Alain, qual o objetivo dessas viagens de Jesus? Veja bem, ele estava difundindo, né, a sua missão. E uma das coisas que precisaria acontecer é a identificação dele por João, né? Então, na realidade, quando ele é batizado, eu acho que é nessa ocasião que se refere à viagem, ele é identificado por João como o enviado do Pai, né? Quando a pomba desce como uma luz, né? Alguma coisa que ele identifica. Então, na realidade, essas viagens eram exatamente no sentido de divulgar a sua missão, divulgar o seu evangelho. Que era necessário. Necessário, é o que foi programado. Que na realidade, ele estava aí cumprindo a sua missão, que eram os 3 anos onde ele iria deixar registrado a missão que o trouxe até a terra. Então, você veja, hoje a gente vem lá de Piracicaba e as pessoas dizem assim, né, puxa, vocês vêm lá de Piracicaba de carro. Não é a pena. Então, a viagem de 15, 20 minutos, e Jesus fazia essas viagens a pé, né? Quer dizer, são viagens aí que ela descreve, tem viagens que duram semanas, né? Hoje a gente, por exemplo, pega pessoas que saem daqui e vão para Pirapora, numa penitência, né, com uma cruz nas costas. Então, é uma viagem onde essas pessoas, elas estão pura e simplesmente pagando uma penitência que vai deixar em paz as suas consciências, né, daquilo que a gente estava discutindo. Como se aquilo fosse eliminar o problema. É, quer dizer, então, na realidade, o entendimento do evangelho vai nos levar a sermos mais objetivos naquilo que nós precisamos fazer. Certo? Enquanto estamos com aqueles que nós somos devedores. Então, é nesse sentido que a gente faça uma reflexão sobre aquilo que Jesus fez e qual a finalidade e aquilo que nós fazemos. E agora eu pergunto ao Alain, ela vai descrever, então fica uma coisa um pouco cansativa, mas ela fala assim. E outra coisa, Alain, tudo isso que a Teresinha descreve, ela está se baseando no que está escrito. O que está escrito é uma parte da vida conhecida de Jesus. Com certeza, uma parte desconhecida, que talvez seja a maior parte, não foi registrada. Né? Isso é uma primeira coisa. Segundo, isso que está registrado é a verdade verdadeira, usando uma redundância, né? Será que foi exatamente assim? Mas a gente tem que se basear naquilo que está escrito. E ele cita aqui a sua viagem número 2... teria sido quando Jesus percorreu toda a extensão do Jordão para o sul e entrou no deserto da Judeia, imediatamente ao oeste do Mar Salgado. E aí ele teria passado 40 dias experimentando a tentação. E depois, logo, ele emenda na segunda para a terceira viagem, quando ele começa de fato a missão dele, em que ele começa a chamar os irmãos para comporem os seus discípulos. Eu acho que a gente tem que lembrar também de uma coisa. Jesus fala assim, não vim, eu vim para cumprir a lei. E desde do primeira aparição até a última, ele veio cumprindo o que estava nos Salmos. Então ele precisava estar em tal lugar para fazer tal coisa, ele precisava estar em tal lugar, porque naquele lugar entrou na Judeia, num burrico, em Jerusalém, no burrico, nasceu na Galiléia. Então, todas essas viagens, elas foram necessárias e mostra também um conhecimento profundo dessas passagens para dar crédito às profecias e validar que ele era o Messias. Então tem uma razão de ser essas viagens também, no sentido de dar toda esse aval documental em cima das passagens dos profetas, né? Agora, é lógico que hoje nós temos aí WhatsApp, telefone, Facebook, internet, blá, blá, blá. Na época não tinha nada disso. Então, para eu levar uma mensagem, eu precisava ir lá e falar. Ou mandar alguém falar. O próprio papel, né, não existia. Era a realidade da época. Outro dia eu assisti uma reportagem sobre o papiro, como ele era construído. E não era usado lá, o papiro. O papiro ainda era no Egito, né? Ali era o pergaminho, né? Então, para fazer uma folha de pergaminho, tem que matar um carneiro, fazer um churrascão com carneiro, comer o carneiro, tirar o couro, salgar o couro, esticar no sol, deixar secar, raspar, deixar secar. A hora que aquilo estava pronto, preparar a tinta, que não tinha tinta, aí serrasse alguma coisa, mata outro carneiro, começa a ver. Não, o negócio era complicado. Não, era artesanal, uma era coisa completamente difícil. Absurda. Então ele tinha que ir fisicamente nesses lugares. E até uma questão de da validade e a existência dele, porque se só de ouvir falar, ninguém acredita, preciso ver, né? Não é isso? Então ele precisava estar lá, presente, para fazer isso acontecer. Né? E a gente observa que houve uma evolução dos fatos e fenômenos da missão de Jesus. Lá para a quarta, quinta viagem, ele voltando à Galileia, Jesus assistiu a uma festa de casamento em Caná, com sua mãe e alguns discípulos, realizando ali seu primeiro fenômeno, transformação da água em vinho. O que foi isso, Luiz? Aquilo que pela igreja é considerado um milagre, né? E na realidade, segundo o Espiritismo, é uma manipulação de fluidos, né? Então Jesus, ele estava demonstrando ali a superioridade daquele espírito que conhecia essa química espiritual, vamos falar assim, e transformou a água em vinho, mostrando da sua capacidade espiritual, sua evolução, né? Então é uma coisa que perante os presentes foi um milagre, porque ele se utilizava de recursos não conhecidos por aqueles que ali estavam, dando ênfase que aquele cara era um ser espiritual. Esse aí foi exatamente a conotação desses tidos milagres, exatamente como o que aconteceu no Espiritismo, dos fenômenos espíritas que aconteceram aí ao longo dos anos de 1700, 1800, para chamar atenção sobre aquilo. Então, em cima do fenômeno que impressiona a vista, vem então aquilo que vai impressionar o intelecto, que é a sua mensagem. E aí, Allan, ele continua já com a sua missão, e ele fala assim: de Caná, Jesus foi com os discípulos para Cafarnaum e começou a pregar e a curar. E Cafarnaum ia ser a sede da primeira parte do seu ministério, fala que depois ela sumiu, foi descoberta posteriormente, e Jesus começou a realizar as suas curas. E para aquele que está nos ouvindo agora, qual é a visão, o entendimento espírita das curas que Jesus fazia lá? Bom, lembra que nós estamos lidando com pessoas simples na época, né? Como se até hoje, 2000 anos depois, convencer alguém pelos argumentos é algo difícil, imagina convencer alguém por argumentos há 2000 anos atrás. Cara, só um gênio que nem... Assim, o problema não é a habilidade do que está tentando convencer, é a capacidade do receptor de entender. Então, eles não tinham capacidade para receber... Então, até hoje, muitos locais que ainda existe a cura do corpo físico, ela vem como algo milagroso, algo assim, fora da excepcional, para chamar atenção. Então, ele usou de um recurso para chamar atenção. Mas ele sempre, após as curas, deixava claro: foi tua fé que te curou, não fui eu. Eu só fui a ferramenta que canalizou esse processo. Mas foi a tua fé que te curou. E até hoje o que cura uma pessoa é a fé. Quer dizer, ele deu um ensinamento para séculos, para milênios, né? Muita gente ainda até hoje segue curadores, né? E muitas vezes, muitas pessoas rezam, né, para que fique curada disso ou daquilo. Na realidade, é você que tem que se curar, né? Pode até rezar e deve rezar para Jesus, mas é um momento de mudança interior, né? E dando sequência, ele vai falando de várias viagens e fala aqui, Luiz, que numa dessas viagens, foi logo a seguir, saindo de Cafarnaum, ele foi para Jerusalém, a fim de comparecer à Páscoa, descendo ao lado leste do Jordão e subindo a longa escalada de 30 quilômetros desde Jericó. Chegando a Jerusalém, ele teria purificado o templo, expulsando os vendilhões, segundo o evangelista João. Os demais evangelistas, porém, colocam esse acontecimento ao final do ministério de Jesus. Você vê que já existe uma discrepância. Alguns colocam o que aconteceu no momento, outros colocam que aconteceu isso no final. Isso é uma coisa que chama a atenção. O que você tem a dizer, Luiz? Veja bem, Geraldo, se amanhã nós nos encontrarmos e formos comentar o que nós falamos no programa, sem a gravação, nós vamos cometer uma porção de disparate. Né? Por quê? Porque a nossa memória... Da melhor intenção. Com a melhor intenção. Agora, imagina um assunto comentado por um a 50 anos depois, por outro 60 anos depois. Né? Então, perfeitamente compreensível. Esse fato de ele expulsar os vendilhões do templo, o que que você interpreta com isso, Luiz? Eu interpreto que ele realmente retirou do templo aqueles que estavam fazendo do templo um comércio, né? Então, por exemplo, se eu falo para você, Geraldo, por favor, retire-se do programa. Amanhã a mensagem vai dizer assim, Luiz expulsou o Geraldo do programa Visão Espírita, né? Então, a manchete... ela não descreve exatamente a forma como você foi convidado a deixar o programa. Então, Jesus fez uma coisa perfeitamente factível, perfeitamente entendido, que ele convidou aquelas criaturas que estavam fazendo do templo um mercado, e aí ele convidou que se retirasse, porque ali não era lugar daquelas coisas. Agora, daí a purificar o templo é outra coisa. Porque quantos sacerdotes que ficaram ali no templo e desejando que Jesus deveria ser eliminado? Eliminado, né? Exatamente. E outra coisa que é interessante, ao lermos uma escritura, o evangelho, você tem que ler sempre com muita calma, tentando entender o que o indivíduo estava tentando, por mais evoluído que fosse um discípulo, ele era um ser humano. Então ele fala assim, essa sétima viagem vem a seguir a viagem através dos campos da Judéia, e ela dá um destaque ao campos da Judéia. Deve ter sido bem extensa, pois não se fala muito a respeito de Jesus durante o resto do ano. Olha quantas falhas na descrição da vida de Jesus. Os lugares visitados, eles são completamente desconhecidos para nós. Então tem referências lá, e hoje você procura e não tem. Então... contudo, aproximou-se do Jordão com os discípulos, os que ali o batizaram, e o que enciumou os discípulos de João Batista. Então ele começa a escrever, mas para que a gente está fazendo essa reflexão? Para a gente ver que o que está escrito ali, existem falhas, não é um texto infalível. O que você tem a dizer, Alan? Que muitos acreditam que esses textos são infalíveis, é o retrato da pura verdade. São atos de fé, né, Geraldo? Às vezes a pessoa, ela quer acreditar que aquilo foi daquele jeito, né? E daí nós temos, em toda a história, grandes oradores que conseguiram manipular as pessoas para que aquilo é daquele jeito, né? Nós temos um ensaio no livro Memórias Póstumas. Obras Póstumas. Eu lembrei de memórias. Em Obras Póstumas, de Kardec, sobre as autarquias, né? As autarquias do poder, as autarquias. É interessante esse ensaio. E nós, na época e até ainda hoje, as pessoas não aprenderam a pensar por si mesmo, né? Então, o que acontece? Elas sempre foram manipuladas por uns, por outros, né? E aí está mais um exemplo, né? Da manipulação das pessoas em acreditar, porque... veja só, Jesus não escreveu o evangelho, ele viveu o evangelho. O evangelho foi escrito segundo os estudiosos hoje, muitos anos depois da história. Se nós estamos falando aqui que a gente não vai conseguir lembrar o que nós falamos hoje, amanhã, assim, ipsilitem, né? Nós vamos lembrar da ideia, mas não dos detalhes certinhos. Como que esses caras conseguiram de ouvir, contar, blá, blá, blá? Então, há muita coisa perdida nessa história toda. Ficou uma parte. E o que não ficou? E os detalhes que passaram por eles? E o que Jesus, às vezes, deu de lição fora das vistas dos apóstolos? E o que ele fez, falou para outros que não esses 12 ou esses 4, né, que nós temos aí relatando? Onde está tudo isso? Então, o que Jesus queria deixar não era um texto escrito, era uma experiência para alguns espíritos serem o sal da terra, uma pequena porção que iria mudar o mundo. Geraldo, uma outra coisa sobre isso que o Alan está comentando, muitas obras mediúnicas vão cobrir o hiato que existe nesses fatos relatados, né? Por exemplo, quando você lê o Paulo Estevão, ele fala dos 8 anos vividos no deserto, uma porção de detalhe que o Evangelho não menciona. É, quer dizer, então, as obras mediúnicas, elas vão ser relatadas por aquele que viveu aquele momento, né? Então, eu presumo, daqui a 20, 30 anos, vão ter algumas criaturas, escritores, que vão pegar essa obra da Terezinha, vão colocar mais ou menos assim numa sequência, né, de datas, e ali vão começar a inserir coisas que são contidas em obras mediúnicas que informam aquele período, tornando essa vida de Jesus alguma coisa mais conhecida. É lógico, né? Se pressupondo que o médium é confiável, que aquele espírito é um espírito de respeito, né? Então vamos conseguir preencher muito o hiato que tem nessas histórias. E até para finalizar esse negócio das viagens de Jesus, a Terezinha dá um destaque aqui que eu acho que merece uma consideração. Com todo o profundo respeito aos discípulos de Jesus, ela fala, olha o que a Terezinha fala. Deve ter sido bem extensa a viagem de Jesus, pois não se fala muito a respeito de Jesus durante o resto do ano. Ele não fez nada no resto do ano? Ficou parado, olhando as estrelas? Isso pressupondo que aquela cronologia que ela montou esteja certa. Esteja certa, quer dizer... Com certeza, isso que está nos evangelhos deve ser um pedacinho do que Jesus fez. E seria isso aí praticamente um terço da vida de Jesus nessa missão, né? Exatamente. Então, quanta coisa aconteceu que a gente não sabe, Alan. Não vai ter acesso. Não vai ter acesso. Por isso que é interessante a gente ler e deduzir tudo isso, né? Eu gostaria muito, gosto muito de ler sobre Jesus, mas é o que tem, né? A gente tem que ler o que tem. Então, mas aí você veja também um outro ângulo da coisa, né? Quanta oportunidade de um plano espiritual preencher esse hiato. Então, você vê nas obras de Chico Xavier, pode falar para falar, não. Não, é que tem um outro aspecto ainda, sabe? Um aspecto que é primordial em quem estuda. Há muita confusão da vida do autor com o que o autor produziu. Em todos os tempos, não só de Jesus. A vida de Jesus não vai querer dizer nada perante as lições de Jesus. Então, quando a gente se atém a uma letra que contando do que Jesus fez, e ainda não foi nem ele que escreveu, que escreveram dele, é um fofoqueiro, assim, falando de uma coisa do ponto de vista dele, do que ele viu. O que é importante no evangelho são as lições para a alma. É o que ele deixou. É o que ele deixou, né? De mensagem. Essa é a essência. Exemplo, né? O exemplo da mensagem, né? O exemplo que ficou, não do comportamento pessoal, mas da mensagem. É a mesma coisa que eu pegar hoje um autor moderno e querer ver a maneira, por exemplo, o Rubem Alves. Ele é uma pessoa que ele vive isolado, né? Isolado de todos. Foi uma escolha dele. Mas tem livros que confortam centenas de pessoas com a leitura. Então, eu não posso julgar o que ele escreve pela vida pessoal dele. Nossa, interessante isso. E essa é uma diferença que, sempre que eu percebo, eu já falei até de forma mais enfática aqui, a pessoa querendo falar de como Jesus era, pouco importa importa que como Jesus é um espírito puro, quem sou eu para falar dele? É a forma que ele usou para se expressar. É a maneira, não é nem a forma que ele usou, é a maneira que ficou daquele que recebeu, porque não foi ele que escreveu. A impressão que ele causou. É a impressão que ele causou. A roupa era assim, o cabelo era partido no meio. Não importa nada. Não importa nada. Né? Nossa, o cara tem um mau gosto, se veste de qualquer jeito. Mas o que ele fala, tá importante? Seria para tu colocar nos nossos tempos, você pega a vida fora do campo de futebol de um jogador. E você pega os lances que mostra dele. Ele tá ali para jogar bola. Exatamente. Pronto. Exatamente. Bom, 10:57. Estamos encerrando o nosso programa Visão Espírita. As últimas palavras do Luiz. Eu amanhã estarei no Centro Espírita Bezerra de Menezes, lá em São Pedro, que fica na Travessa Bezerra de Menezes também, né? O patrono lá do centro. Às 20 horas vai ser a palestra. Então, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e que nós possamos... Na próximo domingo, estar aqui novamente. Porque na segunda-feira que vem, nós estaremos fazendo palestra aqui em Americana no Flora Luz. Excelente. Últimas palavras do Alan. Eu gostaria de relembrar o que o Luiz falou no começo, que nós, na semana que vem, vamos estar transmitindo ao vivo o seminário do Haroldo Dutra Dias de Limeira a partir das 9 horas. Está bem divulgado aí no nosso Facebook. O programa aqui vai estar acontecendo ao mesmo tempo, né? E para quem ouve pelo rádio, pode ouvir o programa. E quem nos ouve pelos aplicativos, vai nos ouvir, vai ouvir o Haroldo Dutra Dias no seu seminário lá em Limeira. E quem não tem ainda o aplicativo, pede para o neto, para o filho, para instala, aproveita e instala. É uma oportunidade para estar lá com a gente. Exatamente. Ouvindo o seminário do Haroldo. Um aplicativo desenvolvido pela Apple. Alto nível. Alto nível. Então, 10:59. Que Jesus nos abençoe, que possamos nos fortalecer ao longo dessa semana. E você que está nos ouvindo, um grande abraço. E assim agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem. Você acabou de ouvir Visão Espírita. Uma só garantia séria existe para os ensinos dos Espíritos: a concordância que haja entre as revelações que eles façam espontaneamente, servindo-se de grande número de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Também não é porque um princípio foi ensinado que, para nós, ele exprime a verdade, mas porque recebeu a sanção da concordância. Estaremos de volta na próxima semana.